Aumenta o volume. Aumenta o volume. Aumenta o volume que o som é esse aqui. Aumenta o volume. Aumenta o volume. Aumenta o volume que o sente, aperta os cintos, a contagem regressiva. Viagem através do som, agora se inicia a batida. Compassada diminui a gravidade. Ficção real distorcendo a realidade. A essência entorpecente entra pelo ouvido. Aumenta a sensibilidade pra trazer você comigo. Seja bem-vindo ao meu mundo virtual, onde eu busco força e energia sobrenatural. Várias realidades diferentes da minha. Lugares que eu nunca vi, coisas que eu nunca vivi. Emoções, reações, situações, informações. A nave vai viajando, parando em várias estações. Outros idiomas, diferentes dialetos. Palavras formuladas com o mesmo alfabeto. Não necessariamente de acordo com a gramática. Na gíria da rua não tem análise sintática. E é na prática que se aprende o vocabulário. Nem é necessário dicionário, otário. Não entende? Só quem tem o dom, então viaja comigo enquanto eu vou ouvindo um som. Eu ligo o ligamento grave do meu som. Eu ligo o ligamento grave do meu som. Ouvindo o som, eu me transporto pra uma outra dimensão. Levo o corpo e a mente pra uma diferente situação. Ficção e verdade na dose certa. O orgulho desperta, até meu subconsciente alerta. Aditivo pro combustível da mente, informação. Eu fecho o olho e vou além da imaginação. Sem imitação, exijo sempre o autêntico. Que bate mais forte, me deixando mais potente mentalmente. Pra que eu possa escrever, passar no exame prático e tirar o brevet. Pra poder te levar onde minha insanidade descansa. Um lugar que sua vista não alcança. Decolo minha nave de diferentes bases, fazendo homenagens, usando diferentes frases. A minha rima vai por onde a vida vai. E tem que ter a ver o proceder se não sai. Eu vou batendo pesado, seja como for. Na fúria de titãs ou na paz interior. Se quiser me testar, se prepare pro arregaço. Camal rapaz comum vira H.aço. Sei que não é fácil, mas nada pode me parar. Sou negrão e assim vou continuar. Ainda são tempos difíceis, não mudou nada. Mas o dom da rima é foda, eu sei que te incomoda. Eu ligo o ligamento grave do meu som. Eu ligo o ligamento grave do meu som. Eu ligo o ligamento grave do meu som. Eu ligo o ligamento grave do meu som. Sentindo a vibração, eu ultrapasso a barreira do som. Mas só decolo se quem fez a música for bom. Tiver o dom de transformar em combustível o que eu escuto pra mudar o consciente de nível. E se possível, mostrar pra mim o ângulo inverso, aumentando e melhorando a visão do universo. A cada verso, eu vou mais fundo na dimensão que aumenta a força da mente, de brisa pra furacão. Não me prejudica, nem me aliena. Não me limita e nunca me causou problema. A progressão do volume se torna necessária. E a frequência da viagem passa a ser diária. Em qualquer área onde a música tocar, a qualquer hora não importa, eu deixo ela me levar. Pra ficar num lugar onde a mente comanda, onde a baixa frequência funciona como alavanca. Eu sinto a onda de energia positiva, mesmo digitalizada, permanece viva. Hiperativa pra fazer você viajar, por incrível que pareça, sem sair do lugar. Então vem, pega carona comigo dessa viagem inteligente. Uma coisa eu te digo, parece mágica, faz com que eu me sinta bem. Ouvindo um som cada vez eu vou mais além. Eu ligo o ligamento grave do meu som. Eu ligo o ligamento grave do meu som. Eu ligo o ligamento grave do meu som. Eu ligo o ligamento grave do meu som.